em mim, perigoso e fatal. Não tive como fugir, foi como um forte temporal. De repente sobre mim, perigoso e fatal. Não tive como fugir, no seu jogo eu joguei, apostei e não ganhei. Me arrisquei nessa paixão e só feri meu coração. Juras de amor me fez, logo me iludi de vez. Foi só ilusão, eu sei, e ainda não superei. Juras de amor me fez, logo me iludi de vez. Foi só ilusão, eu sei, e ainda não superei. Perigoso e fatal, não tive como fugir. No seu jogo eu joguei, apostei e não ganhei. Me arrisquei nessa paixão e só feri meu coração. Juras de amor me fez, logo me iludi de vez. Foi só ilusão, eu sei, e ainda não superei. Juras de amor me fez, logo me iludi de vez. Foi só ilusão, eu sei, e ainda não superei. Juras de amor.